Recebo aqui no estúdio o professor Henrique Kawamura, ele que é coordenador, né, do Centro de Pesquisas Econômicas, Pesquisa Econômica Aplicada, CPECOM, ali da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar mais uma vez do nosso Índice de Preços ao Consumidor de Foz do Iguaçu, o IPC-Foz. Eu acho que todo mundo que foi ao mercado aí nas últimas semanas, né, a questão da greve dos caminhoneiros e tudo mais, percebeu que alguns preços subiram bastante. Agora, o impacto geral que vocês calcularam aí no mês de junho foi bem acima até do que se esperava a princípio? Sim, nós ficamos assustados até por esse aumento de 3,5% em relação a maio. A gente esperava um aumento, mas não um aumento tão grande assim. Né? E isso foi, esse aumento geralmente, quer dizer, basicamente foi porque alguns itens que compõem muito a cesta básica das famílias aumentaram muito em relação a maio, por exemplo, leite e derivados, né? Carnes também. Então, qualquer aumento nesses itens, o índice ele tem uma elevação muito grande. Pois é bom esclarecer isso, né? Porque a média, na média ali deu 3,5%. Uhum. Agora, alguns produtos tiveram aumento até de mais de 100% nessa pesquisa que vocês fizeram? Sim, sim. A melancia, por exemplo, teve um aumento de 122%, né? E isso foi decorrente basicamente da greve dos caminhoneiros, né? Porque muito foi descartado, porque é um alimento que é altamente perecível, né? Então, você acabou reduzindo a oferta logo após da greve, né? Justamente por esse descarte. Então teve uma elevação muito grande. Eu lembro até que vocês fizeram durante ali o período, né, da paralisação dos caminhoneiros, uma medição que já apontava inclusive para elevação de preços, principalmente dos produtos perecíveis, né? Sim, naquela semana da greve a gente fez uma coleta no primeiro dia da greve e 5 dias depois. E os produtos perecíveis foram que mais aumentaram, por exemplo, tubérculos, frutas, hortaliças, ovos, frango, foram os que mais aumentaram. Batatas que, inclusive, sumiram, né, dos mercados de Foz do Iguaçu durante este período. Mas vamos lá, no mês como um todo, eu vejo aqui que o leite UHT, por exemplo, teve uma alteração aí de 23%. Cebola e batata também subiram bastante? Subiram. A cebola, por exemplo, aumentou 52%. Ele já estava, já nos meses anteriores, com uma elevação nos preços. A batata teve um aumento também de 58%. Né? O leite foi 23% de aumento. E no caso do leite, né, e derivados, e frango também, na frango e ovos, foi impacto direto da greve dos caminhoneiros. Por exemplo, o leite teve muito descarte durante a greve. Por exemplo, uma pesquisa do próprio IPEA apontou um descarte de quase 300 milhões de litros de leite no período da greve, né? Então, isso afetou sobremaneira os preços nas semanas seguintes. E lembrando também que nessa época do ano, habitualmente, acontece, né, uma elevação de preços do leite, até pela questão das pastagens. Sim, sim, mais, sim. E sim, impacto sim. Também, né? Sim, exatamente. E a gente espera que isso demore ainda, para, no caso do leite, de reduzir esses preços, justamente porque, como você teve a interrupção do fornecimento de ração, por exemplo, para essas vacas para produzirem esses leites, você começou a reduzir a produção dessas vacas, e mesmo que você recomece, né, a boa nutrição desses animais, a produção ele acaba demorando um pouco mais para ele voltar ao que essas vacas produziam anteriormente à greve. Então, acho que nas próximas semanas ainda a gente vai observar uma elevação no preço dos leites. E a questão das carnes até, como é que se comportaram aí neste mês aí os produtos de origem animal? Olha, as carnes tiveram um aumento de 2%, mais ou menos, né? Parece pouco, mas como a carne tem uma parcela muito grande no orçamento familiar, então ele acaba elevando também, contribuindo bastante para a elevação desses preços, do índice geral. Entre as carnes, por exemplo, as maiores variações, por exemplo, foram na paleta bovina com 14%, né, o acém com 11%, mas tiveram outras carnes também que tiveram algum tipo de redução. Por exemplo, a alcatra e o contrafilé reduziram cerca de 8%. E vamos até falar das notícias aí com relação à redução de preços, porque até entre as frutas, entre os vegetais, também houve alguma queda ali? Sim, Entre os tubérculos, a cenoura reduziu cerca de 20%. Isso também foi decorrente da greve, porque no período da greve se deixou de colher, porque não tinha como se escoar a cenoura. Então, se deixava mais tempo embaixo da terra, então ela acabou crescendo e, às vezes, perde um pouco da qualidade. Né? Então, isso possibilitou que a cenoura reduzisse. Né? Você encontra cenouras muito maiores hoje. A banana também reduziu 33%, a banana caturra, né? Foi por causa da baixa temperatura na região, principalmente do Vale do Ribeira. Então, houve uma certa deformação e alguns problemas na casca. Então, isso reduziu bastante o preço. Eu achei que era só impressão minha, viu? Porque eu vejo ali algumas bananas que estão à disposição no mercado justamente com isso. Me dá a impressão de que é um produto que não teve o seu desenvolvimento total, mas isso não é só impressão, vocês puderam constatar. É, exatamente. Abaixo de 18 graus, a banana ela já começa a ter algumas manchas, né, chamado de clipping, alguma coisa assim, clipping. Então, e a própria desenvolvimento da banana, ela é diferente, né? Então, eu mesmo fui no mercado e vi a banana, elas são mais finas, mais alongadas, né? Bem diferente do que estava na semana retrasada. Então, isso acabou reduzindo os preços. Uma outra coisa que reduziu entre as bebidas, a cerveja, a gente constatou quase 8% de redução, né? Então, para quem vai fazer o churrasco da Copa, né? Por exemplo, tem a alcatra e a cerveja já estão mais baratas. Já dá para aproveitar. Já dá para aproveitar. Quem sabe até para segunda-feira no próximo jogo, né? Da seleção brasileira, que será justamente na hora do almoço. Sim. Então já fica realmente a dica. Agora, Henrique, eu queria que você até explicasse um pouquinho de como que funciona essa metodologia, para que quem está nos ouvindo possa saber. Primeiramente, vocês fazem o índice de preço ao consumidor de Foz do Iguaçu com base até naquilo que é usado naquele índice de preço ao consumidor nacional, né? Exatamente. Nós optamos de utilizar a mesma cesta que o IBGE utiliza para calcular a taxa de inflação, o índice de preços nacional, o índice nacional de preços. Basicamente, nós fazemos essa coleta dos mesmos produtos que o IBGE utiliza e fazemos uma média, primeiramente entre os produtos, e depois a gente pondera pelo peso de cada um, o que cada produto representa no orçamento familiar. Então, essa cesta, quando a gente fala de cesta básica, não é a cesta básica que é vendida no supermercado fechadinho numa caixa, né? É exatamente só aqueles alimentos que têm uma parcela relativamente grande no orçamento familiar. Então, por isso que você tem uma grande quantidade de alimentos e alimentos que você acha que não poderiam estar por não ser a cesta básica, mas a cesta básica é diferente do que é vendido no mercado. E a gente nota assim, uma oscilação bastante grande de preços no próprio supermercado ali, né, naquela própria unidade de supermercado. A gente percebe entre um dia e outro algumas variações significativas. Tem o dia que é promoção disso, o dia que é promoção daquilo. Como é que vocês fazem até essa coleta? E também gostaria que você falasse que quantos supermercados aqui em Foz do Iguaçu são pesquisados? Sim. Essas variações dentro de uma semana, eles já esperaram, né? Na própria época que nós fizemos a pesquisa na greve dos caminhoneiros, que foi um período de uma semana, vários produtos, todos os produtos praticamente tiveram variações. Então isso é normal, porque tem os períodos de promoção do próprio supermercado. Essa coleta nossa é feita em 12 supermercados espalhados aqui pela cidade para, né, ter um panorama mais geral dessa elevação dos preços. Agora, dentro do supermercado próprio, de um supermercado, essa variação, a gente não considera, né, esses preços promocionais, né, porque obviamente ele vai afetar o índice geral. Então a gente desconsidera qualquer preço de promoção, né, e de ofertas, enfim. Então a gente pega somente aqueles preços que é o preço real da mercadoria naquele supermercado. Pois é, porque até hoje tem aí um supermercado fazendo promoção de batata, né? Se você levar, sim, em consideração aquele preço específico ali, certamente vai afetar, então é descartado, né? É descartado. Conversei aqui, portanto, com o professor Henrique Kawamura, ele que é coordenador desse projeto aí do IPC Foz, né, trazendo esses dados aqui para você. Esses números todos, inclusive, eles estão disponíveis na internet para quem quiser consultar? Sim, todas as nossas pesquisas, não só o IPC, mas todas as outras pesquisas que nós realizamos, eles estão disponíveis no nosso site, chama cpcom.com. Tá? Então é só acessar que vocês vão ter... Então entre lá, CPCOM, né, o COM é com N no final, né, CPCOM, de Centro de Pesquisa Econômica Aplicada, CPCOM ali da UNILA, entre ali, já obtenha todos os dados sobre esse estudo. Antes até da gente encerrar aqui, vou fazer mais uma pergunta. Na comparação com o nacional, como é que ficou aqui o de Foz, o índice desse mês? O de Foz, ele está acima, né, de todos os índices que são calculados aqui no Brasil, né? A gente já espera justamente porque a variação é um pouco... maior, né, porque você pega uma cidade só, mas nos índices gerais, né, tanto calculado pela FGV, pela FIPE pelo próprio IBGE, já apontaram uma elevação de quase 1,5% somente na alimentação, né? Então isso para um índice geral nacional, ele é bastante expressivo. Bastante expressivo mesmo, e olha, vamos ficar de olho aí, pesquise bem antes de fazer as suas compras. Henrique Kawamura, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês.